Este é o vosso dia que vos foi prometido. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. Um dia dobraremos o céu como se dobra o rolo dos livros. Como iniciamos a primeira criação, repeti-la-emos. É promessa que nos impende. Por certo, seremos feitor disso. E com efeito escrevemos nos Salmos, após a mensagem, que a terra herdá-la-ão meus servos íntegros. Por certo, há neste uma comunicação para um povo adorador de Alá. E não te enviamos senão como misericórdia para os mundos. قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dize Muhammad, revela-se-me que apenas vosso Deus é Deus único. Então, sois muslimes? فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. E se eles voltam às costas, dize: adverti-vos a todos vós igualmente, e não me inteiro de estar próximo ou distante o que vos é prometido. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. Por certo, ele sabe o que se diz em voz alta e sabe o que ocultais. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. E não me inteiro de ser isso, talvez provação para vós e gozo até certo tempo. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Ele disse: Senhor meu, julga-nos com a verdade, e nosso Senhor é o misericordioso, aquele de quem se implora ajuda contra o que alegais.